essa nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa da deusa que tua alma blinda. Vem dar o ar da sua graça e provar da sina. Dina, semina, brincar entre catrinas e colombinas pra achar seu próprio caminho longe da Belinda. Suas próprias palavras entre Floribela e Elisa Lucinda. Já nasce, sabe, aprenderá tudo que não sabe ainda. Bem-vinda, minha linda, bem-vinda. E se a roda da vida fosse uma ciranda, pra tudo tem uma cantiga. Natureza não é nós que comanda. Tirar o peso pra aprofundar. O boi da cara preta é bom e é só o boi bombar. Jogo de cintura, aprende no bambolear. Se equilibrar, andando em cima de uma corda bamba. Pra ser forte, flexível, que nem é o bambu do panda. Em terra de Highlander, será fênix, levando a verdade na íris. Abrindo a mente sem travar o cox, diz Alice Ruiz. De que vale o sentido se tudo vibra? Meio que abracadabra mesmo. O lance é manter a fibra e mais um tabu que se quebra. Mais uma patota que cresce, cancelem o apocalipse. Todos os ele merece, bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. O amor não finda, nossa e da deusa que tua alma blinda. Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade. Rosa. Então de azul também, outros azuis também, pontos azuis e outros. Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade. Azul também, outros azuis também, outros azuis e outros. Eu, bem-vinda pra sua nova vida, minha linda. Eu, o amor não finda, nossa da deusa que tua alma blinda. Eu, já não se sabe, aprenderá tudo que não sabe ainda. És cria criança, balanço, balança. Seu rito, o ritmo, a poesia, sua dança. Uma bênção, ser berço. Cegonha, achou meu endereço. Se assina, não silencia o sino que anuncia a chegada de uma menina. Porque meu peito já flerta, coração que não aquieta, bate na mesma cadência. Já sente sua presença, sem medo nem medida. Na fé, na gira, na lida, da luz do ventre fez vida. Como um encanto sem quebranto, acalanto calmaria. Tendo amor como guia, naveguei por esse mar que no fim ancorei. Abri a escotilha, encontrei nas pérolas a mais linda. Então vem, filha, seja bem-vinda. Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade. Rosa. Então de azul também, outros azuis também, pontos azuis e outros. Toda liberdade, toda liberdade, toda liberdade. Rosa. Então de azul também, outros azuis também, pontos azuis e outros. Pra sua nova vida, minha linda. Eu, o amor não finda, nossa da deusa que tua alma blinda.